A gente passa por tudo na vida. Tem tristeza, mas tem um dia que Deus resolve mudar a nossa história. E esse dia é chamado o dia da promessa. O dia da promessa é quando Deus manda buscar em Lodebar alguém que ninguém mais queria se lembrar e já estava condenado a morrer. O dia da promessa é quando o filho mais humilde de Jesus, escolhido para ser rei de Israel, coisa que nem seu próprio pai podia crer. Sempre tem um dia na história que Deus escreve como dia da vitória. O esquecido é lembrado, o oprimido é honrado, é assim. Quando chega o dia da promessa, Deus não deixa que ninguém peça. Que quem foi fiel no pouco seja posto sobre o mundo que ele tem. E nesse dia, tudo que era mato se adoça. Dia que o pequeno se apossa da esperada herança que a recompensa do Senhor. É o dia da promessa que Deus escreve como dia da vitória. O esquecido é lembrado, o oprimido é honrado, é assim. Quando chega o dia da promessa, Deus não deixa que ninguém peça. Que quem foi fiel no povo seja posto sobre o muito que ele tem. E nesse dia, tudo que era mato se adoça. Dia que o pequeno se apossa da esperada herança que recompensa do Senhor. É o dia da promessa que chegou. É o dia da promessa que chegou.